paixão. Faz um tempo quero te encontrar. Tomando um vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá. Tensão. Você sabe me excitar. Deu jeito mandrake, me deixa maluco. Hoje eu quero te... Oh. Eu desço rebolando pra ti. Com a mão no popozão, meu vestido vermelho carmim. Te deixou galudão, esse teu beijo tão vermelho. Cor de malícia, ai que delícia. Nunca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Vai! Me deixa maluco, hoje eu quero te... Oh. Eu desço rebolando pra ti. Com a mão no popozão, meu vestido vermelho carmim. Te deixou galudão, esse beijo tão vermelho. Cor de malícia, ai que delícia. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som.